te embriagado, embriagado. Recordes, recordes. DJ Samu, DJ Samu. É o japonês. Sabe de onde vi, sabe de onde me vi, sabe de onde vi, sabe de onde me vi, vi, vi. Quanto cê quer pra gastar no rolê com a sua mina? Ou gastar com tuas minas no pico de Londrina? Adrenalina na cama, te passo televisiva. Sendo produtiva, saca luz preservativa. Verbas ativas, molhadas, competitivas. Lisadas, só me delícia, do nada revista lida, rasgada. Mesmo que ela se cate, caiu seu biscate. Cannabis shop, só Honda Biz bate. Com mate, com padre, sentido a tentação. Tá na estação, na estação de transição. Pra que vários puto pire na festa das guetes. Modelete, festete, se despede, chupetete. Headphone acompanha, como fome que acompanha. Estômago que apanha, despanha. Laricas, assanhas, estranhas. Rabo de saia, faz capaz de cabaia. Pra tomar vários que caia. Balai com bramas, laia, se palha. Nostra, xixi, só chique, se fossa. Ideia fosca, tosca, mosca. Na boca de quem mostra, enrosca. Parafusos e furos de porcos. Palavras sujas, mal lavadas, levadas, privadas, mortas. Só descarrega, que regue, que frega, traga. Me traga, mas não me traga. Raiva que me atrapalha. Várias calas querem ser pés. Feiras aguada, doida pra levar um shit. Dela tá guardada. Dona Florista, dele marido na cama rachada. Do tipo mais danificada, que é danificada. Gosto que sai na balada, com balas e balada. Faz do doce com os doces, traz pose pro parado. Desconfiada, desfile na city. Mas vale por overdose. Eu por verdade no 3019. Por favor, não me estrove. I love, what the fuck, milhares ainda virão. Mas segue suas tradições. Meu filho, se eu devolva, não adianta devolva. Que tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não se eu devolva, não adianta devolva. Mas tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não se eu devolva, não adianta devolva. Que tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não se eu devolva, que tudo se resolva. Devolva, devolva, mas sem beijar a lana. Em cima do piano tem um copo de veneno. Quem não bebeu não morreu, mas morre vários bebendo. Sei que cê chora em tudo com o interior cedendo. O que sucede, sucede, vidas estão perdendo. A filha da dona Clara, na rima declara. Cara por cara, quem age e escara. Muitas ideias sofrem de velhice precoce. Transmitida por tosse, em comes e doses. Cirrose, Serra Rosa, mais linda da vila. Já não vi ela na viela todos esses dias. E traz, traz. Até conversei com o Thiago, me falou que lá embaixo tá me tal embaçado. Foi lá onde eu foi lá onde eu não te vi. Foi lá onde eu não te vi, vi, vi, vi. O que não é seu devolva, não adianta devolva. Que tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não é seu devolva, não adianta devolva. Mas tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não é seu devolva, não adianta devolva. Que tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não é seu devolva, que devolva, devolva, devolva, devolva. Mas sem beijar a lana. O que não é seu devolva, não adianta devolva. Que tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não é seu devolva, não adianta devolva. Mas tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não é seu devolva, não adianta devolva. Que tudo se resolva, mas sem beijar a lana. O que não é seu devolva, que devolva, devolva, devolva, devolva. Mas sem beijar a lana. Eu sei porque você não devolve. Eu sei porque você não devolve. Eu sei porque você não devolve. Eu sei porque você não devolve. Yeah. Pode falar que é o Melquisedeque. Filho da Dana Clara, na rima de Clara. Foi uma Clara, Clara. Parceiro do DJ Samu, parceiro do Gordão. Palmeiras, cadê você? Cadê você? Eu sempre que você devolve. Devolve lá, lá.